Seção 101 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Vox victimae. Morto. Consciência quieta, ágil, assassino que me acabou, dando-me ao corpo vão esta volúpia de ficar no chão, fruindo na tabidez sabor divino. Espiando meu cadáver, ressupino, no mar da humana proliferação, outras cabeças aparecerão para compartilhar do meu destino. Na festa genetlíaca do nada, abraço-me com a terra atormentada, em contubérnio convulsionador. E ai, como é boa esta volúpia obscura, que une os ossos cansados da criatura ao corpo ubiquitário do Criador. Fim do poema.